Groovy, a sua conexão com Já, Já, Já. Every day is just a holiday. I don't care what the crowd may say. I live the life I love with you. É isso aí, queridos ouvintes sintonizados em 95,3, estamos dando início a mais um programa Gandia Groove, o seu programa de Reggae Vibes, ok? Toda segunda-feira às 9 da noite, com reprise aos sábados às 20 horas da noite, ok? Bom, só que todos os sábados também, às 7 da noite, às 19 horas, tem o programa Nós na Caixa. E hoje, devido a eventos que ocorrerão nesse próximo final de semana, temos a honra de receber no estúdio da Rádio Fiscar Lincoln do Subloco Coletividade. Manda um salve, irmão. Salve, salve aí a todos sintonizados em 95,3, certo? E aí, a honra é nossa, mano, estar aqui junto com o Ganja Groove, parceria forte aí, Subloco e Ganja Groove, certo? E é isso aí, sabadão vamos fazer um evento aí bem louco em parceria com a Rádio Fiscar. E durante o programa aí a gente vai estar mandando as informações aí pra você. Não é isso não, João? É isso aí. Bom, não preciso nem falar que o programa de hoje tá repleto de informações sobre o que fazer no próximo final de semana, ok? Portanto, não saiam da sintonia. É isso aí. O programa de hoje também tá especial porque... gente, fazia muito tempo que não fazia o programa ao vivo. Tava com saudade de mandar o som e sentir a sintonia na mesma hora que vocês, queridos ouvintes. E vamos que vamos. A gente já tá conectado no MSN da rádio. Para conversar com a gente, basta adicionar radiofiscar@hotmail.com e bater um papo com a gente ao vivo. Se você não tem adicionado no seu MSN o endereço da rádio, adicione, porque logo menos nos próximos programas a gente estará sorteando CDs de artistas mais do que especiais no programa, ok? Bom, chega de falação, nós vamos falar muito mais ainda no programa de hoje. Vamos de som, a gente vai ouvir primeiro Haukai, Bad Long Time, depois Tonto Aire com Ita Ring e Bond Killa, Dead This Time. 95,3, escute diferente. Yaman, yeah, Mr. Bump Killa, original, máximo respeito, Rádio UFSCar, 95,3, escute diferente. Yaman, yeah, fire! We bad long time, in come the thing called we bad long time, in come the thing called we bad long time. Some boy finna some man, bad bad, bad bad, bad bad, bad bad. We bad long time, some boy just bad today. Take up badness when badness don't give way. We bad long time, don't no bad like we no day. We no afraid of cut off face, boy just go away. We bad long time, some boy just bad today. Take up badness when badness don't give way. We bad long time, don't no bad like we no day. Cut off face, boy dry up and blow away. Some boy say that them have their place locked. The only place in Lackadong a Miss Matty shop. To him have a one key for pull a rusty padlock. And no one's care for wear cocky and man give him a chop. Had them missy trimble when them sick up. Here ambulance siren a run, muck him toe drop. Garmash works with all one pop. A same place police catch him, so road him nasty back. We bad long time, some boy just bad today. Take up badness when badness don't give way. We bad long time, them a bad like we no day. We no afraid of cut of face, boy just go away. We bad long time, some boy just bad today. Take up badness when badness don't give way. We bad long time, them a bad like we no day. Cut of face, boy dry up and blow away. Some boy must feel say badness is a game. Put plan in and waste bout him, I gonna stick up Miss Jane. Him don't even lift a feel shame. Police him waste, go fuck, don't ask question, take out him brain. Some boy say them bad, but them teeth and lame. All them do a run call, extortion campaign. They no trouble set up like rain. Now him lose him 10 finger, them chewing go teeth man cane. We bad long time, some boy just bad today. Take up badness when badness don't give way. We bad long time, them a bad like we no day. We no afraid of cut of face, boy just go away. We bad long time, some boy just bad today. Take up badness when badness don't give way. We bad long time, them a bad like we no day. Cut of face, boy dry up and blow away. How me hear say that them a done pan road, and a fish out of them out when them see man pan road. Them badness cheaper than Skelly and pan road. Them can't even come out when them hear pan road. A TG me come from watch the can pan road. And that me see them use rap the buckle man pan road. What they want all of man box down one pan road. When you see them tell them don't sing me song pan road. We bad long time, some boy just bad today. Take up badness when badness don't give way. We bad long time, them a bad like we no day. We no afraid of cut of face, boy just go away. We bad long time, some boy just bad today. Take up badness when badness don't give way. We bad long time, them a bad like we no day. Cut up face, boy dry up and blow away. We wow. Shibley. For this one dedicated to all the people who are suffering all over the world. Lord has mercy. Lord. Now it a ring. In a me ears it a ring. It a ring. In a me ears it a ring. Now each and every day we hear poor people crying. Cannot feed the elders, cannot feed the suckling. Me father can't buy a fence, they keep me head deserting. Now living in Jamaica is a wonderful thing. And the food and water when the sun is shining. But all over the world people is suffering. Them don't know where to turn to make a living. Ambitious looks like we way up in it for hustling. We not turn a tea, prefer to some selling. Sell a up the mud and buy a but we still a try a thing. Now it a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Don't be hold the microphone like a damn safety pin. You trip me with that pinch, I go charge you for sin. We got to be conscious in this world we living in. Some boy nowadays man them fall off a shin. I'm married for them girl and give a pretty red wing. And when the wedding done and them no have no farthing. It a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop waste time out, you is calling. Go to school, jam and see what you can win. Like Michael McCallum come up in a boxing. Merlin Atishi come up in a running. Opa Jammy him in a producing. You know that Tanto Iri him in a entertaining. And Daddy Jammin in a entertaining. Junior Reed and Half Pint in a entertaining. It a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Now each and every day we hear poor people crying. Cannot feed the elders, cannot feed the suckling. Me father can't buy a fence, they keep me head deserting. But living in Jamaica is a wonderful thing. Not the food and water when the sun is shining. But all over the world people is suffering. They don't know where to turn to make a living. Ambitious looks like me may have been lip and hustling. Me not turn a tip, me prefer to some selling. Sell out them more than buy a, but me still a try a thing. Now it a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop waistline out, you is calling. Murphy do a little reading, little writing. So you can write an application if a job is open. It a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. In your tanto I ray at the DJ King. Now me sit down from the rhythm like a lizard from a limb. Sit down from the rhythm like a tire from a rim. Now me hold the microphone like a damn safety pin. We got to be conscious in this world we living in. Shoot me with a pinch, I go charge your face. In now it a ring. In our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. In your tanto I ray my name, sit down from rhythm. Sit down from rhythm like a lizard from a limb. sit down carry them like mattress for spring. Found we born, we never signed such a dangerous thing. Take with the queen, me say from the king. And now they want me, want me, want me, want me in a Brooklyn. They want me, want me, want me, want me in a foreign. Them say, Tanto, why we man him having this thing? But it a ring, in our ears it a ring, it a ring. In our ears it a ring. Children must go to school to do some learning. Stop wasting about you is schooling. Don't throw your talent in a rubbish bin. Just go to school, jam and see that what you can win. Like Michael McCullough come up in a boxing. Berlin and she come up in a running. Tato Irie him in a entertaining. Man John win him in a entertaining. Junior read and half pint in a entertain. Now it a ring, in our ears it a ring, it a ring. In my ears it a ring. We got to be conscious in this world we living in. Took me with a pincher, I go charge you for sin. Then want me, want me, want me, want me in a foreign. Then want me, want me, want me, want me in a Brooklyn. Them say it, I'm told I remind you of it. This thing no it a ring. I come to kill, boy. Assassinate and to destroy. The murder certain guys that we enjoy. None of mercy. Boy, you're dead this time. Me up on your name, sit and blind. Boy, the same time. Boy, you saw a light line. Ready, so this me now go speak me mine. A guy see the sign and I act like him blind. Get this bad man with weapon like this. Don't try to take them body like disease. Them a travel so hard, never check them speed. Fly past them, go down and never look and read. When Batman arrive, I inform I must leave. You know you with it, mouth murderer Steve. Say my murder, run away my big man, please. When I'm all like baby, in the on the knees. Me be turned to foot, and shot start squeeze. Your gunshot a sting, boy, body like this. Hey, boy, you're dead this time. Me a bug on your nerve, seat and line. Oh, dead same time, hey, me so I like line. Ready, status, me now go speak me mine. Oh, I see the sign, and I'll apply them blind. Well, what else are them to read and move along and proceed? A brand new machine, them now rusty and seized. Me gonna fire no farm of two plum seed. And send them, me gonna name the right service. Me gonna walk through, me gonna bust this. Them go fight for me space, to envy and greed. Well, if like me, and the winner me lead. Hey, stop getting me angry, and getting me grief. To them so bad-minded, and so naive. If you kiss the king of the dog, you're going to bleed. Hey, boy, you're dead this time. Me have a gun on earth, he can find. Oh, the same time. Hey, me so I like climb. And see if you now go speak the mine. A guy see the sign, and I'll climb them blind. But you got this river, and I'll put away your belief. Your fistic, see your copper shot you receive. Gunshot, you get your body blown like breeze. Boy, me gonna fire, no gonna be. You're not like resign, you're not look and read. Say, yeah, no. Can never get reach lead. Boy, you don't know how to maintain your speed. Hey, boy, you're dead this time. Me have a gun and I'm sweet and blind. All at the same time. Hey, me so I like lime. Ready, studies, me now go speak me mine. Have I see the sign and I'll climb them blind. Boy, you got this DG with weapon like this. Gunshot to get your body like disease. You are travel so hard, never check your speed. Fly past jungle list and never look and read. When Batman arrive and in time I must leave. You know you with it, more murder or Steve. Say my murder, run away my big man please. On a ball like baby, him deep on him knees. Me machine to vote, wash out start squeeze. And gunshot a sting my body like this. Boy, you're dead this time. Me got the gun on her, suit and fine. Oh, dead same time. Oh, me so I like line. Register this, me now go speak me mine. How dicey design, and I act like them blind. But you got this bad man, I put away your belief. Get this bad man, a gunshot you receive. Gunshot you get your body blow like breeze. Boy, me gun up on your gully beat. You know like reason, you know look and read. Say you ain't a clown about you never get reach lead. Boy, you know no open and turn your speed. Hey boy, you're dead this time. Me got the gun on them seat and time. Oh, the same time. Hey, me so I like line. Ready, status, me now go speak me mine. A guy see the sign, and I'm like him blind. Well, Batman say you free read and move along. To the bank, San Carlos. I'm Lua from Zion Train on the Ganja Groove Show. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One love. One É isso aí, queridos ouvintes, estamos aí de volta depois de um sensacional bloco preparado por eu, Bigadione, especialmente para vocês. Vamos começar a falar sobre os eventos que irão acontecer nesse próximo final de semana, certo, Lincoln? É isso aí, mano. Fim de semana recheado aí de evento, certo? Começando aí pela sexta-feira, dia 17 de setembro, Cultura Reggae. Evento aí de reggae na Praça Coronel Salles. É isso aí, Cultura Reggae, dia 17 de setembro, a partir das 18 horas até as 10 horas. É importante falar também que tem um limite pra galera não achar que, ah, vou chegar mais tarde, vai estar rolando. Não, não vai estar rolando, ok? É das 6 da tarde às 10 da noite. E vai contar com Dubong Sound System de Araraquara, com Ganja Groove, representado pelo Selecta Jazed Acadia Riff, e com Subloco Coletividade. Fala aí o que vocês prepararam para esse evento, Lincão. É isso aí, ó. Subloco vai trazer um som, um show inédito aí e que promete ser histórico também. A gente vai estar tocando nossos sons aí todos em ridim jamaicano, certo? Preparado aí pelo DJ Jazed. Promete ser muito massa, hein? Vamos colar aí, galera, que o evento vai ser muito bom. A praça tá lotando aí toda sexta-feira e não vai ser diferente, hein? Exatamente. E pela primeira vez com reggae music, né? É isso aí. Hip hop também, já que o Subloco está na correria junto com a gente. Ele vai falar bem mais de Subloco, tem mais coisas. Isso é só a sexta-feira no Happy Hour, das 6 da tarde às 10 da noite, Cultura Reggae, 17 de setembro, ok? Bom, vamos pro segundo bloco de som. E logo em seguida a gente volta falando mais sobre eventos desse final de semana, ok? Que promete. Que promete. Bom, no próximo bloco a gente vai ouvir o primeiro som de Rapper Robert e Jim Brown, Minister for Ganja. Depois Len Allen Jr. com White Belly Rate. E pra finalizar, clássico, Horace End Happiness, ok? Programa Ganja Groove, a sua conexão com Ja. Alô, galera, aqui quem fala é o Benegão, é o seguinte, vocês estão sintonizados no programa Ganja Groove. Cause anywhere we go, them say them we are the best. Yeah, we burn up the talents in the earth of which head. And we would have a in the house of Congress. And if it one, lift up, smoking till it done. One, pick up the challenge, the money till it done. Hey, here in Jamaica, got the prime minister. We got the minister of agriculture. We got the minister, we say, of labor. Listen to the good music. don't want no sadness around me. Isso aí, queridos ouvintes, estamos de volta de mais um bloquinho sensacional de Reggae Vibes, ok? E fala aí, Lincoln, vamos que vamos. É isso aí, a gente acabou de falar aqui do evento que vai rolar na sexta-feira a partir das 6 horas até as 10 da noite, que é o Cultura Reggae. E na sequência, acabando esse evento, vai rolar no Armazém Bar Reggae a noite toda, com Ganja Groove Sound System, Lego Violence e Sound Sisters. É isso aí, reggae a noite toda. Ganja Groove de São Carlos, Lego Violence de São Paulo, máximo respeito. A gente vai manter contato com os caras aí nesse final de semana e pode ter certeza que depois vocês escutarão algo aqui na rádio, ok? E eles, a primeira vez que eles tocam em São Carlos, vai ser uma honra receber os caras. É, Digital Style, vamos que vamos. E mais a presença da Sound Sisters. Sound Sisters, Big Up P, Big Up Tutti. Primeira vez, primeira apresentação da mais nova Sound System de São Carlos. É isso aí, é com extremo orgulho, carinho e respeito que eu falo que sejam bem-vindas a essa vibe com a gente, ok? Sound Sisters, o evento será dia 17 de setembro também, assim como o que a gente anunciou agora há pouco, no bloco passado, aliás, começa às 10h30 da noite, um acaba às 10, o outro começa às 10h30. Mulher não paga até meia-noite, ok? Mulher fria até meia-noite, então é pra colar, pra curtir a vibe com a gente. Não tem desculpa, no Armazém Bar em São Carlos, ok? Ganja Groove, Lego Violence e Sound Sisters. É isso aí, vamos de som? Não, não vamos de som, vamos falar com o Lincoln. Lincoln, fala um pouco das produções aí que tá rolando do Subloco, como é que você anda, o que que tá acontecendo. Tem o CD já aí há um bom tempo, a galera já tá ligada do Subloco. Fala aí pra nós. CD já tem um ano aí, certo? Infelizmente, as cópias físicas aí já acabaram, graças a Deus. Infelizmente, felizmente, é. Né? Tamo divulgando aí na net, quem quiser baixar é só procurar aí no Google, CD do Subloco, que acha facinho. E acabamos de lançar aí há um mês atrás o clipe também, nosso primeiro clipe da música Melô da Internet. Quem quiser tá conferindo aí é facinho também no YouTube, tá lá. E a gente já tá pensando aí num novo disco também, já estamos preparando algumas coisas. Tem bastante base lá, estamos escrevendo aí devagar. Que é isso aí, estamos na correria de sempre, né? É isso aí, eu falo como ouvinte do Subloco. A gente teve, o Fredão gravou um som com eles que entrou no primeiro disco e particularmente, na minha opinião, foi um dos melhores sons que eu escutei no ano de 2009. E fica aí o Big Up, a gente põe esse som nas festas pra tocar até hoje, em todos os lugares que a gente vai, e a galera sempre pira, sem palavra nenhuma, quando o assunto é Subloco Coletividade. E no volume 2 tem que ter Ganja Groove de novo, hein, mano? Vamos que vamos! É isso aí. Bom, agora sim, vamos de som, e esse bloco eu diria que é um bloco especial. Porque esse bloco foi enviado para o programa Ganja Groove. Aliás, já fica o toque também para você, querido ouvinte. Se você quiser mandar um bloco para tocar no programa, basta mandar as músicas para ganjagroove@gmail.com e a gente toca para você ao vivo, ok? Vamos que vamos, esse bloco é especial porque é enviado pela Marise, frequentadora assídua de Sound System em todos os lugares. Ela tá em São Carlos, ela tá em Araraquara. Big Up, máximo respeito. Ela mandou um bloco que eu vou falar pra você, é bem bom. Vamos ouvir, a primeira música é Lexley Castle com Johnny Brown, depois a gente vai ouvir Little John com a música Let Go Me Hand, e pra fechar Kenny Nuts com Run Come Call Me. Ok? 95,3 é nóis. 95.3 Radio UFSCA Ganja Groove with Mo and Bess. I seen everything tight and nice and alright. Listen, Johnny Brown. I'm what the future has in store for you. Pretty soon you're gonna move down the corner, you'll be left undone. Take a good word from a friend, just listen to me and then. Take a good word from a friend, just listen to me and then. Johnny Brown, hey Johnny Brown, don't take your Magnum to town. Johnny Brown, don't take your Magnum. Just listen, Johnny Brown. Just listen, listen, Johnny Brown. Everyone they wanna see you down, they wanna see you up on the ground. Everyone they wanna see you down, they wanna see you up on the ground. Take a good word from a dance down a Westmoreland. Me and me fat girl when them sister Pam. Went to a dance down a Westmoreland. Me and me fat girl when them sister Pam. The gate man does a hang up and we on. The gate man does a hang up and we on. Let go me and gate man make we come in. Let go me and gate man make we come in. And I know I me smell like a sardine. Sip on the missile when we live up a beam. Oh, Lord, let go me and I get a man make we come in. Lord, let go me and I get a man make we come in. Let go of Jah. Oh, you want a battle with a M16, yeah. You want a battle with a M16, yeah. Whoa, yeah, yeah. So let go me and get man make we come in. Let go me and get man make we come in. And that you want me smell like a sardine. And that you want me smell like a sardine. I'll take you $5 or to buy $20. Yeah, give me $15 change. Oh yeah, give me $15 change. Get my neck, we come in. And go away, get my neck, we come in. You want a photo with a M16. You want a photo with a M16. This is if I'm the Messiah. Accustomed to you. Talking this, talking that, talk all day, I said, no, to go back. Be tired of your talking, be tired of your talking, be tired. tired of your talking. Me tired of your talking. Wow. Every time I see you, you are run up your mouth. Yeah. You talk about this, you talk about that. You run up your mouth, you don't know where it's at. A boy like you deserve to get clapped. You run come call me, yet you couldn't pay me. You run come call me, and yet you couldn't pay me. The woman them a rush me, and the man them a shot me. The woman them a rush me, and the man them a chat me. Wow. You're talking that, you talk all day, I'll stay, you know the co-fact. Me tired of your talking, me tired of your talking. Wow. Me tired of your talking, me tired of your talking. Oh. Every time I see you, you are run off your mouth. Wow. Every time I see you are run off your mouth. Wow. You talk about this, you talk about that. You run up your mouth, you don't know where it's at. A boy like you deserve to get clapped. You run come call me, and yet you couldn't pay me. Whoa, whoa. Could I never get me, girl? Could I never get me, girl? You like you deserve couple bucks. In your heart, you don't know where it's at. Me tired of your talking. Me tired of your talking. Me tired of your talking. Me tired of your talking. Oh. Every time I see you, you are run off your mouth. Yeah. Every time I see you, you are run off your mouth. Oh. You talk about this, you talking that. You run off your mouth, you don't know where it's at. A boy like you deserve to get clapped. You run, come call me. You run, come call me. Whoa. You run, come call me. And yet you couldn't pay me. Oh. You're talking this, you're talking that. Talk about the house dead, know the co-fact. Me tired of your talking. Me tired of your talking. Somos a banda QG Imperial. E você está ouvindo o programa Ganja Groove. O melhor programa de reggae de São Carlos, sim, a sua conexão com o Já. É isso aí, estamos de volta do bloquinho, terceiro bloco do programa Ganja Groove, bloco preparado pela Marise, querido ouvinte, fico big up, bloco pedrada na mente do regueiro, certo? A gente ouviu Lexley Castle, Little John e Kenny Nuts, big up! Bom, vamos continuar a saga de divulgar tudo que vai acontecer nesse próximo final de semana, certo? No dia 18 de setembro, os outros dois eram da sexta-feira. Agora a gente está falando do sábado. 18 de setembro vai acontecer o primeiro Cidade Araci ao vivo. Transmissão ao vivo dos programas aqui da Rádio Fiscar, Nós na Caixa, Ganja Groove e Vozes Negras, ok? E vai contar com apresentações musicais, Subloco Coletividade, DJ Caixa Preta, Ganja Groove Sound System e Jeito Popular. Fala o que fala, Lincão. É isso aí, continuando na pegada da sexta-feira aí. O sabadão vai ter muito reggae novamente com Ganja Groove Sound System. Vai ter samba com Jeito Popular. E muito rap com Subloco Coletividade, certo? Além da discotecagem do DJ Caixa Preta, residente aqui da Rádio Fiscar. O evento aí está sendo realizado aqui com a Rádio Fiscar, em parceria com Independência Omarte, Nós na Caixa, Ganja Groove e Vozes Negras, certo? Vai ser transmitido ao vivo nas ondas sonoras da rádio em 95,3 FM a partir das 6 horas no sábado. Então, se você não puder estar colando lá para prestigiar, vale a pena aí sintonizar o rádio, ficar na sintonia com a gente, certo? Mas aí, quem puder, vamos estar colando lá, prestigiar. O evento vai ser na Rua 20 da cidade de Araci, perto ali do Campão, em frente ao Cyber da 20. É isso aí. Evento imperdível, eu diria. Aliás, fim de semana que, meu, quem tiver em São Carlos vai estar regado de coisa boa pra fazer. Vamos recapitular tudo, Lincoln? Vamos lá. No dia 17 de setembro, sexta-feira, a partir das 18 horas até as 22 horas, acontecerá o segundo Cultura Reggae. Dessa vez com participação de Dubong Sound System, Ganja Groove será representado pelo Selecta Jazed e contará com a participação de Subloco Coletividade. Na sequência, às 10h30 da noite, no Armazém Bar, vai rolar o evento Reggae a Noite Toda, com Ganja Groove, Lego Violence de São Paulo e estreando aí nas picapes a Sound Sister, certo? Exatamente. E agora, no sábado, dia 18 de setembro, primeiro, Cidade Araci ao vivo com Subloco Coletividade, DJ Caixa Preta, Ganja Groove e Jeito Popular, a partir das 17 horas na Rua 20 do Cidade Araci, gratuito, ok? Tá bom ou quer mais? Fala aí, Lincão. Ah, esse fim de semana tá bom, né? Bom, queria aproveitar o Lincão aqui, o Subloco, você representando o Subloco, tal coletividade muito grande, certo? Muitos integrantes, ok? Queria que você falasse todos os endereços de internet, como que a galera pode estar entrando em contato para estar, sei lá, marcando show, fechando parcerias, enfim. É isso aí, o principal contato aí na internet é o nosso MySpace, www.myspace.com/subloco coletividade. Lá você pode baixar nosso CD, assistir nosso clipe, assistir nossos vídeos, certo? E o e-mail aí é lincoln_skt@hotmail.com pra quem quiser tá agilizando um evento aí com a gente, tá ligado? É isso aí. E eu representando o programa Ganja Groove posso dizer que vale muito a pena, ok? Bom, chegou a hora dos salves, pode começar, Lincão. É isso aí, hoje tem um salve aqui especial pra galera lá da Escola Atilha, terceiro C aí, que todo mundo tá com foninho no ouvido, curtindo o Ganja Groove com a galera. Gente. E especial aí pra Bianca e pra Alana, que são fãs de reggae aí. Respect! Isso aí. E pros meus parceiros metalúrgicos aí, Bruno e Henrique, também que estão na sintonia com certeza. Respect! E o mais especial aí pra minha querida Jô. Te amo, meu amor. Obrigado pela audiência. É, isso aí. Amor correndo nas ondas do rádio. Que beleza. Vamos que vamos. Vou mandar um salve para o Vitinho, que fazia tempo que não escutava o programa. Era um ouvinte daqueles também, da pesada. E hoje ele escutou, gostou, mandou um salve. É nóis, ok? Queria mandar um salve pra ela também, aliás, um beijo pra ela, ela sabe disso. Queria mandar um grande beijo pra minha família, em especial pro meu pai e pra minha mãe. E vamos que vamos, de som pra terminar o programa. Final de semana repleto de atrações. Fala aí. Queria agradecer aí pelo convite, estar participando aí do programa. Tá ligado? Ganja Groove, Subloco, até o fim. Eu tinha deixado pra falar isso no fim, mas não tem problema, ao vivo é assim mesmo. Lincão, pra nós é um respeito, uma gratidão, pô, sem palavras, cara, tá recebendo você aqui. Sempre que tiver de bobeira, não pense duas vezes, caia para a Rádio Fiscar. Demorou. E tem uma coisa, eles estão devendo pra gente, uma coisa que tá sendo combinada há muito tempo, da gente fazer um programa ao vivo, a gente no Toca Disco e eles cantando aqui. É verdade ou não é? É verdade. Agora foi pro ar. E aí, meu, não tem mais jeito. A gente agora vai ter que fazer. É isso aí. Bom, vamos de som. Big up total a todos os ouvintes. A gente vai ouvir Super Cat com Terminator. O segundo som, Welton Wyatt com Army Life. O terceiro som, Wayne Smith com Come Alone. É isso aí. Boa semana a todos vocês, queridos ouvintes. Fiquem com Já e que tenham uma boa semana. Vamos que vamos. 95,3 Gandia Groove, the number one reggae radio station. Respect. Luiz. Oh, hey, aqui é Lady Di, na Rádio Fuscar, 95.3 FM, certo? Escuta diferente, meu filho, abra a mente, sim? Já! Rastafari! I come to move the sampling and think of the Terminator. Man, come so we get company as a beer, but come a fleet on the road, so I'm going to. How you mean? Come a circle, no cat, I miss a circle, no man. I say circle, no cat, and I say circle, no man. I miss it anyway you pass through, no say you are done. The man Pope was king, I man producer. I super cat man as a actor. Super star, couple of movie in North Africa. Come listen, Mr. Cat, and I superior. And anyway me go a murder, me transfer. From the last one, me start down in California. In case you never know, we name Terminator. Exterminator, me a determinator. Terminator, me a the Terminator, wawa. Terminator, me a the Terminator. The last one me start down in California, and in a dark glass, dark windbreaker. The pants for me a wear so that a strictly leather. With the matic for me hip, me no left me logo. And the rifle with me bust it was a seven shooter. Yes, me drop from the sky like a ball of fire. If you take out me brains, that a computer. If you take out me eye. That a computer. Spot you 1,000 mile out of me area. I said Terminator, me a the Terminator. Terminator, me a the Terminator, wow. Terminator, me a the Terminator. I try down pan a car and thump out a window. I never have no key, me a fi bridge starter. I'm driving a one station and me kill some officer. Yes, me searching for the girl when the MC Sarah Connor. We'll take it from the cat, the bear back rider. The one early me a with the Ghostbuster. Me one Sasa France with a Pocomania. And General Tree a with the Ghost Rider. But here come Mr. Cat a with Exterminator. And anyway me go and me a push the fire. Every DJ in a Jamaica them a high man brother. But me long like a bill and sharp like a razor. If a boy test the cat a murder me transfer. And this is Super Cat me come me take over. Exterminator me a the Terminator. Terminator, me a the Terminator, wala. Terminator, me a the Terminator. The man Pope was king, I man producer. And I super can band as a actor. Me go star couple movie in and out America. Me big and me last down in a Jamaica. But the last room me star down in a California. Him exterminator, exterminator. Go tell them super cat and him a Terminator. The last room me star down in a California. We sit in a dark glass, dark windbreaker. Just the points with me a wear and that a strictly leather. With me matic for me hip and me bushmaster. The rifle with me bust it was a seven shooter. But me drop from the sky like a ball of fire. And take out me brains that a computer. If you take out me eye that a computer. But you 1,000 mile out of me area. Me try down for a car and come out a window. I never have no key, I have to bridge the star. I'm driving on one station, I'm making some officer. I searching for the exterminator. Private Welton Irie, sir, you are charged with desertion. How do you plead? Guilty with explanation, sir. Chop it up, flash it up, do it well. They see that in the shoes are very fine. I yeah, yeah, chaka, chaka, chai, chai, ah. He say that in the army, the food is very fine. Flash it up. A dumpling fell off the table and killed a friend of mine. They say that in the army, the drinks are very fine. Well, I asked them for some carrot juice, they gave me turpentine. So I don't want no more army life. Skipper, I want to go back to my cherry. Oh, skipper, I want to go back home. That a home sweet home. Chaka chai chai, chaka chaka chai chai, chaka chai chai, chaka chaka chai chai. And also they say that in the army the pay is very fine. They give me $60 and put back $59. They say that in the army the girls are very fine. I asked for Betty Johnson, they gave me Frankenstein. So me left the army with one shirt from me back. Me left the army with one shirt from me back. Say making a stop at the train stop. Me feel so sad. Me get so mad. Me try a little thing and me started to sing. I sing a little song for me girl Jacqueline. Lord, boy, well here. If you miss the train I'm on, then you know that I am gone. And you can hear the whistle blow. 500 miles, 500 miles, 500 miles. I tell you well, then hurry on the oh. We bad long time. In come the thing called we bad long time. Blue, blue, Ganja Groovy, a sua conexão com Ja.